Há anos vejo a mesma cena, meus olhos lacrimejam, morrem sim os sonhos antes de realizar o que deseja. Vejo sequelas e traumas, só não vejo culpados quem assume o mal que na perifa foi plantado. A mão inocente que bate na janela do seu carro é a mesma mão que com oidão anuncia o assalto. Faz questão dos centavos jogados no console, sem terapia, o pesadelo de tortura enquanto dorme. É claro que pra nós o ensino é precário pra nos manter omisso, cegos, surdos e calados. Tá claro que o jogo é sujo, é ordinário, só aumenta as estatísticas do sistema penitenciário. Vários partem por crime e não aguenta a pressão, não quer terminar a vida limpando o chão de patrão. São nossos filhos que pagam e no plenário vocês querem maioridade penal aos 16. Covardia com moleque que cresce sem chance. Ninguém entende que a violência é uma revanche, mas o coração de cinza até então petrificado ignora o sofrimento e vê um futuro mais claro. Parte pro rap, pros livros, abandona as drogas, entendeu que a formatura no opressor causa revolta. Mais de 10, um parceiro entende isso, enquanto 9 na favela vira bicho. Jogo sujo, mundo obscuro, sigo quebrando as regras, a passo a passo vou sobrevivendo à lei da selva. Pelos caminhos que andei, plantei a mão sem dó, pra que meu futuro breve seja bem melhor. Jogo sujo, mundo obscuro, sigo quebrando as regras, a passo a passo vou sobrevivendo à lei da selva. Pelos caminhos que andei, plantei a mão sem dó, pra que meu futuro breve seja bem melhor. Falar pra você uma coisa, irmão, a vida não é fácil, o desafio é constante, cê também tá ligado. Também já tropeçou, sabe da dor da ferida, conhece bem os problemas aqui da periferia. Cada dia um obstáculo, a cada obstáculo uma cena. A história da vida real é mais que um filme de cinema. Cada ação uma reação, você que escreve o capítulo. Luz, câmera, ação, primeira mão foi de vacilo. Morto com tiros na cara, o gerente da agência bancária. País do desrespeito, pátria amada, idolatrada, Brasil. Se morre um pobre, ninguém viu. Se é um empresário qualquer, a sociedade diz que sentiu. Que a violência tá demais, esquece quem tá no desespero. Sem emprego, passando fome, enquanto a madame acumula dinheiro. Depois no cativeiro só vai sair se pagar o resgate. Então prefere esse jogo sujo do que criar oportunidades. Nessa vida nada se leva a não ser derrar na cara. Abre os olhos, pensa direito que a justiça divina não falha. Basta, não preciso te falar mais nada. Cê prefere me ver com um caderno na mão ou com duas quadradas, invadindo a sua mansão, botando pânico, aterrorizando. Porém o caminho que eu quero não é esse, então passa o pano. A paz não perdeu o brilho, nem tão pouco o seu valor. A mão que aperta o gatilho pode ainda lhe dar uma flor. Jogo sujo, mundo obscuro, sigo quebrando as regras, a passo a passo vou sobrevivendo à lei da selva. Pelos caminhos que andei, plantei a mão sem dó, pra que meu futuro breve seja bem melhor. Jogo sujo, mundo obscuro, sigo quebrando as regras, a passo vou sobrevivendo à lei da selva. Pelos caminhos que andei, plantei a mão sem dó, pra que meu futuro breve seja bem melhor.